Salvador. É o TAM Mike Hotel Fox, finalizado o reboque, já se encontra no fim número 2. Gente, bom dia. Ok, bom dia, obrigado. 700, bom dia. Galeão, para a coordenada, aguarde cópia, 6700. Participar, por gentileza, saída prevista para o Galeão, decolando a 17, para o Webjet 67. 00 é a Dael? É isso aí, Dael Bless. Bom dia, o AR6749. 6749, bom dia. Autorização Guarulhos, nível 340, Sente da Foxtrot. Sente 340 Guarulhos. Em quanto tempo mais estará pronto para pushback? 10 minutos. Sente. Aguarde cópia. Guarda. Web 6700 está pronto, cópia. Tem uma instrução para você. O 6700 está autorizado, Galeão, nível de voo 340, Upper Zulu no 4, decola da 197 com curva à direita, da El Bles é a sua saída, frequência do controle 11935, o transponder 5105, Web 6700. Afirmativa autorizada, nível 340, via Upper Zulu 14 para o Galeão, saída da El Bles, decolando da 17 com curva à direita. Controle em 119.35 e o transponder 5105, 6700 da web. Correto, informe, pronto para o posicionamento, qual o seu portão? Tá, posição 4. Vai reportar quanto nosso para o posicionamento. 6700. Afirmativo, portão 4, 7. Na escuta? Na escuta, ok. O centro autorizou seu plano, agora tem um slot para decolagem para Guarulhos, ok? Tá, o horário aqui de decolagem é entre 08 no 5 e 08:22. Porém, como a decolagem está 17 e considerada a distância de táxi, seria interessante que você já tivesse pronto aí do pushback pelo menos uns 12 minutos antes, por volta de 08:02. Afirmativo, estará pronto. Pronto, cópia? Pronto. Guarulhos 340, Peruísque 50, decola da 17 com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle em 11935, seu transponder 5104, web 6749. Autorizado 340, Guarulhos, approach 50. Decola da pista 17, curva direita, da EL de NER. Controle 19.35, transponder 5104, web 6749. O seu portão? 612. 612, gente.